Salvador, assim reconhecemos. Morreu por nós em santo amor, e vida nele temos. Jesus, Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Foi ele Jesus, o Rei dos Reis, humilde adoramos. Jesus, Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Foi ele quem na cruz morreu, e vivo está nos altos céus. Deus fazemos oração, só Ele quer e pode valer-nos na tribulação. A seus Deus sempre aguarde. Jesus, Jesus é o Salvador, e não há outro mediador. Foi Ele Santo sangue de Jesus, confia todo crente, o que Ele fez na dura cruz é sempre suficiente.